hard for me to communicate the thoughts that I hold. But tonight I'm gonna let you know. Let me tell the truth. Baby, let me tell the truth. Yeah. You know what I'm thinking. See it in your eyes. You hate that you want me. Hate it when you cry. You're scared to be lonely. Especially in the night. I'm scared that I'll miss you. Happens every time. I don't want this feeling. I can't afford love. I try to find reason to pull us apart. It ain't working, cause you're perfect. And I know that you're worth it. I can't walk away. There's always tomorrow. I need more time, but time can't be borrowed. I'd leave it all behind if I could follow. Since the love that you left is all that I get, I want you to know that if I can't be close to you, I'll settle for the ghost of you. I miss you more than settle for the ghost of you. I miss you more than life. And if you can't be next to me, your memory is ecstasy. I miss you more than life. I miss you more than life. Cidade FM. One, two, three. I can touch you through the phone, or catch you through the universe. In another time zone, that's the only time I can reverse. But when there's two dimensions, there's only one I'm missing. And if you feel alone, you don't have to feel that no more. I just wanna see you like that, see you like that. So if you're ready, and if you let me, in 3D, you won't regret me. Champagne confetti, I wanna see it in motion, in 3D. Cause you know I like it, girl, 3D. You know I like it, girl, 3D. Body to body to body to body to body. You and me, baby, you know that we got it. So don't go getting me started, cause you know I get high-hearted. Baby, oh baby, oh baby, you're making me crazy. Rain, rain, rain, you can't fake it. You give me brand new emotion. You got me drinking that potion. I just wanna see you like that, see you like that. So if you're ready, so if you're ready, and if you let me, and if you let me, I wanna see it in motion, in 3D. You won't regret me, you won't regret me. Cook, take a chick off one look, and when they get took, they don't ever get untook. When I seen that body, you would think it was a d- the way I told my boys, come look. I used to take girls up the Stony Brook and steal their hearts like some crook. True story. Now when I hold somebody's hand, it's a new story. All my ABGs get cute for me. I had one girl, too boring. Two girls, it was cool for me. Three girls, damn, dude's horny. Four girls, okay, now you. I'm loose. I done put these to good use. I done put my city on my back, and the world know my name, I'm the truth. So if you're ready, and if you let me, I wanna see it in motion, in 3D. You won't regret me. Just like Tampa. Speaking of bucks, I got those. And as for, well, not those. And as for thoughts, well, do you really wanna know? I thought so. I fly you from Korea to Kentucky, and you ain't gotta guarantee me nothing. I just wanna see if I get lucky. I just wanna meet you in the physical and see if hoje you would touch tem tudo me. Para ser um ótimo dia, sexta-feira, não é? O fim de semana está quase aí, toda a gente fica feliz com isso. Agora, além disso, é também dia de Show Me The Money. Chegou finalmente o dia. É sexta-feira, dia de entregar os 62 mil euros. Se ainda não participaste, não te preocupes, não quero lançar o pânico, mas olha que está quase. Tens até às 3 da tarde de hoje para enviares a tua mensagem para o 68886. Depois, já sabes que a partir dessa hora já não é válido, alguém vai receber uma chamada, e se isso acontecer, é atender logo e dizer Show Me The Money. E 62 mil euros vão para a tua conta, e eu tenho a certeza que o teu fim de semana vai ser passado a fazer as comprinhas de Natal que se calhar estavas a adiar, não é verdade? Por isso, não te esqueças, o número é o 68886. Deixa-te ficar desse lado, porque chega agora MC Livinho e DJ Matt D com Novidade na Área. Novidade na Área, carne nova no pedaço. Ela tem piscina, sei de onde cê veio, tô interessado. Cê bebe, cê fuma, cê trans, tudo isso a amiga contou. Não fumo, não bebo, só trans. Quer desafiar, só vim amor. Cê vai sentando, gosta da lapada. Cê vai jogando com essa bela rapa. Que sedução, bebê, não sai de cima. Não vai me sorrindo, não sorrindo. Então vai descendo, descendo. Então vai trampando, moça, moça. Carne nova no pedaço. Ela tem piscina, não sei de onde cê veio, tô interessado. Cê bebe, cê fuma, cê trans. Tudo isso a amiga contou. Não fumo, não bebo, só trans. Quer desafiar, só vinho meu. Cê vai sentando, gosta da lapada. Cê vai jogando com essa bela raba. Que sedução, bebê, não sai de cima. Respeita o faço, não me subestima. Subindo, então vai descendo, descendo, então vai trampando, moça, moça. Sarinha entrando, aguenta calada. Esta é a tua Cidade FM. Digo, tô no teu planeta. Quero congelar o tempo, aproveitar o momento e ficar nesse planeta. E eu necessito drogas. Uma já que tu me arras. Está melhor de ti, é o inferno. Tô cerca de ti, é mi paz. Cidade FM. Está desconsiderando o nego. A nega é coração de gelo. Cidade FM. Só se quiseres. Tá ok, tu é gostosa, então joga tudão. Vem que vem, outra vez, senta pro chefão. Só maquinha de biquíni, tá maior pressão. Tava querendo rever esse teu pacotão. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. The sun come, Bridgetown bad man. Man, I need a girl to come wine for me. Yeah, come wine slowly. I just need a girl to come wine for me. Yeah, yeah, yeah. Slowly, slowly, slowly. Wine slowly, I'm come again. Slowly, slowly, slowly. Wine slowly, I'm come again. Somebody come and get my baby. Girl, when she starts spinning around like the world, she go down, come back up and she twirl. Every man in the dance a look her, but I mean she want wine man. Ah, the man look her, but when we go back home, she a go wine for me. Slowly, slowly, slowly, wine slowly. She a stunner. She act like this bun in the summer. I hope she come and give me nana. One beat up the thing like a drama. Eh, hey, got the old my

E depois o truque está em adicionares um bocadinho de farinha, que pode ser de milho, de aveia, uma farinha que tu queiras. Se calhar uma colherzinha rasa de sobremesa será o suficiente. Misturas com o leite, levas ao lume, não é? Mexes até engrossar e conseguires a consistência certa. É aqui este bocadinho de farinha que vai criar aquela cremosidade sem que tenhas de meter imenso chocolate. Olha que é uma ótima dica, é daquelas para chegares a casa e começar já a meter em prática, ok? Fica desse lado, chegam agora os BTS com Permission to Dance. Esta tarde PM, when your heart's just like a drum, beating louder with nowhere to guard it. When it all seems like it's wrong, sing along to Elton John, and to that feeling we're just getting started. When the nights get colder and the rhythm's got you falling behind, just dream about that moment when you look yourself right in the eye, then you say, I wanna. Cidade FM tem a tua música. Dentro da Hilux, ela movimenta no metido tuts, tuts. Vidro embaçando, ela roçando na fivela. Cidade FM. Queria que pegasses no carro, batesses à porta e pulasses. Cidade FM, só se quiseres. Há muitos e bons planos para o maior prémio de sempre do Show Me The Money. São 62 mil euros em cartão. Pegava no dinheiro e pagava aí uma jantarada aí para a malta toda da Cidade FM, isso era certo. Tudo é possível com o Show Me The Money. São 62 mil euros em cartão que podem ser teus na sexta-feira. Envia um SMS com a palavra GANHAR para o 68886. Quem mais participar, mais hipóteses tem de ganhar. Sabe mais em cidade.fm. Custa mensagem 2 euros mais IVA. Prémio atribuído em cartão. Concurso publicitário número 16, autorizado pela Câmara Municipal de Lisboa e Regiões Autónomas da Madeira e Açores. No Natal, todos queremos abraçar os nossos. Mas há quem nunca chegue. Que nenhum abraço seja o último.